Essa é pra você, irmão. Essa é pra você, negão. Essa é pra você, negão. Essa é pra você, irmão. Essa é pra você, negão. Essa é pra você, negão. Pra quem luta, todos os lutadores. Essa é pra quem luta, pra todos os lutadores. Aquele que alcança, aquele que não desiste, rapaz. Mesmo preto do gueto, o ataque do poder lá viva. Tá no ringue, estilo King Kong, King da ilha. Aqui não tem barra, He-Man, Ryu, Ken, Jack Chan. Eu sou o terror no tatame, eu treino todas as manhã. Eu sou o William Poeira e essa é minha história. É minha mãe, meu exemplo de luta na trajetória. A fortaleza do negro que quer vitória na pista. Vitorioso no ringue, pois já nasci esportista. É nós no rap, no som, o dom da luta, rapá. MMO, MMO. Ganhar din-din lutador, ter uma vida melhor. Quebrar no box, estilo Holyfield, estilo Popó. Nego tipo samurai, dedicação no Muay Thai. Chute soco na cara, mata leão quando cai. Depois é tudo na paz, rapaz, a guerra é no ringue. Mas se quiser apostar, aposte no Kong King. Nego preto, Balboa, o minotauro do gueto. Não tá no ringue à toa, levanta a mão pra esse preto. Nego preto, Balboa, o dinossauro do gueto. Não tá no ringue à toa, levanta a mão pra esse preto. O meu guerreiro tá no pulso, aniquila o adversário com um ataque duplo de la riva. O meu guerreiro tá no ringue curando as feridas. O meu guerreiro quer vitória, ser alguém na vida. O meu guerreiro tá no puro suco, aniquila o adversário com um ataque duplo de la riva. O meu guerreiro tá no ringue curando as feridas. O meu guerreiro quer vitória, ser alguém na vida. Treinamento, bom aluno, rua, disciplina crua. Tem talento, truta, luta, representa nossas ruas. Quebra tudo, nega rasa, representa nossa rapa. Quebra tudo, nega rasa, representa nossa rapa. No esporte usando seu dom, superando no octagon. No tatame ligeiro no chão, praticando pra ser campeão. Sofredor, samurai, homem bom, trocador, guerreiro na missão. Tá no ringue pra ser campeão, tá no sangue, tá no coração. O meu guerreiro tá no puro suco, aniquila o adversário com um ataque duplo de la riva. O meu guerreiro tá no ringue curando as feridas. O meu guerreiro quer vitória, ser alguém na vida. O meu guerreiro tá no puro suco, aniquila o adversário com um ataque duplo de la riva. O meu guerreiro tá no ringue curando as feridas. O meu guerreiro quer vitória, ser alguém na vida. Tô preparado pra lutar, pratiquei, me dediquei. Eu tô no ringue pra ganhar o adversário. Eu treino pra nocautear, finalizo, aniquilo. Tem instinto pra lutar, tô concentrado. Tô preparado pra lutar, pratiquei, me dediquei. Eu tô no ringue pra ganhar o adversário. Eu treino pra nocautear, finalizo, aniquilo. Tem instinto pra lutar, submisso, vale tudo. É meu sonho, então respeita, me dedico. Acredito, meu sonho não é brincadeira. Eu sou o preto, tô com a rapa, sou a brasa, eu sou o fogo. Meu castelo vem na raça, eu tô lutando, eu tô no jogo. Eu sou a rua no tatame, eu sou o gueto no tatame. A minha vida no tatame, eu sou um monstro no tatame. Essa é por você, irmão. Essa é por você, irmão. Essa é por você, irmão. Essa é por você. Faixa azul, luta preta, tá na luta pela preta. Com kimono, sem kimono, faixa azul, ganha preta. Então treina, se dedica, bota a cara, acredita. Vai pro treino todo dia, representa a academia. Santo firme como rocha, chute firme na resposta. Goodbye, Muay Thai, é vitória, gás de sobra. Kong King se esforça, forte firme como rocha. Quando vai, samurai, puro suco, quer vitória. O meu guerreiro tá no puro suco, aniquila o adversário com um ataque duplo de la riva. O meu guerreiro tá no ringue curando as feridas. O meu guerreiro quer vitória, ser alguém na vida. O meu guerreiro tá no puro suco, aniquila o adversário com um ataque duplo de la riva. O meu guerreiro